Este é o Trailer Cast no Nerdrops. É isso aí, galera. Tá começando mais um Trailer Cast, episódio número 6. 6 ou 5, não sei, cara. Tô na dúvida. Vou passar uns 2 ou 3 programas nessa dúvida ainda. Aqui, quem vos fala aí é Marlon, diretamente do Rio de Janeiro, na companhia ilustríssima do meu amigo. Por favor, se apresente. Olá, eu sou o Vivaco, e se eu tivesse participado do cast normal, eu estaria toda semana em 3 casts do Nerdrops. Olá. Ah, tá vendo? Quase, hein, cara. Será que você consegue bater esse recorde aí? 3 casts por semana? Ah, se você me chamar semana que vem, eu acho que eu nem saio de casa essa sexta-feira. Vou ficar aqui, vou gravar o Nerdrops, gravo o Nerdrops Games e gravo o Trailer Cast. Semana que vem tem Vivaco em todo o Nerdrops. Essa aí, overdose de Vivaco no Nerdrops, hein, cara. Pois é. Pense nos downloads caindo. E cá, cara, o que a gente vai falar hoje? Ah, hoje nós vamos falar de um parto e de um parto muito gore. Não, o segundo não é um parto, não, mas a gente vai falar de um incômodo visual cinematográfico e um deleite para os olhos, vamos dizer assim. Pode ser chamado assim? Pode ser. Vamos falar dos Jogos Mortais, o final em 3D, e vamos falar de um tal Scott Pilgrim contra o Mundo. Esses dois, eu não vou nem falar, porque vocês têm que ouvir. É obrigação de vocês, vocês começaram, vocês não vão parar na abertura, né? Por favor, né? Vamos terminar de ouvir aí, né? Conta o download, mas não conta a opinião. Então, galera, sem alongar muito, vambora pro cast. Vambora pro cast. Um abraço pixelado pra vocês. Ah, eu adoro falar isso. Pois é, Vivaco, a primeira estreia que a gente vai estar falando nesse Trailer Cast é Jogos Mortais, o final, que é o 7º episódio da franquia, finalmente em 3D, assumindo aí a moda do cinema atual. E o filme que estreou dia 29 nos Estados Unidos, está estreando dia 5 só aqui, né? Uma semaninha de atraso aí. Vivaco, você pode ler a sinopse pra mim, cara? Ok, a sinopse... Na trama, as armadilhas ganham uma nova dimensão neste último capítulo da franquia de terror de maior sucesso dos últimos tempos. Bobby, Sean Patrick Flannery, um perito em autoajuda e também sobrevivente, se reúne a um grupo de vítimas que buscam superar o trauma e as sequelas dos jogos de Jigsaw. Entretanto, segredos e mentiras irão desencadear uma nova onda de terror e medo, revelando todo o legado deixado por Jigsaw em 3D. É, gravar de manhã, minha voz fica assim, cara. Fica bacana. Isso, que absurdo! Um filme em 3D com orçamento de só 17 milhões, cara, isso é barato, né? Uhum, é, acho que saiu. Eu acho que deve ser barato por questão de cenário, né? É, não, são poucas locações. O filme é filmado no Canadá, né? Então o Canadá deve ser barato filmar. É. E o filme, né, parece que só no primeiro final de semana lá nos Estados Unidos ele faturou já 22. Então já se pagou tranquilamente, né? Pois é, não, tá tranquilo. Como todos os Jogos Mortais, né? Eles têm esse pé quente, né, vamos dizer assim. Mesmo que corte no primeiro, eles têm esse pé quente. Bom, ele tava conversando até com o Vivaco antes de a gente começar a gravar. Nem eu, nem ele, nem nenhum de nós somos fãs, né, da franquia. Eu gosto muito do roteiro, acho o roteiro muito bacana. Eu já vi alguns, não lembro quais que eu vi e quais não vi. Mas eu acho muito gore, cara. Não consigo assistir esse tipo de coisa, cara. Me embrulha o estômago. Se o filme fosse menos explícito, eu acho que seria mais blockbuster, cara. É perturbador. Não, mas é engraçado que ele é um dos filmes de terror mais blockbuster da história, né? A gente tá reclamando de algo que, pra ver se melhora pra gente, porque o pessoal vai lá e vê. É o mais impressionante. De repente a gente é que é fresco, né, cara? O pessoal, o resto do público gosta. Eu prefiro achar que eu sou fresco do que ficar pensando que eu quero ficar vendo essas coisas perturbadoras. Não durmo direito. Pega o açaí! Pega o açaí! Mentira, não tem pesadelo com isso não, mas é porque eu realmente, na verdade, nunca me atraiu. Mas porque como o trailer não mostra as coisas legais que estão acontecendo, porque tem umas coisas legais, aí eu fico meio perdido. Acho exagerado, acho que não precisava ser tão assim. Se bem que eu tô falando, acho exagerado e eu adoro Tarantino, que é o cúmulo do exagero, e eu não reclamo. Bom, aqui, cara, diz, né, que a pré-produção do filme, né, e junto com a filmagem e tal, graças a ser em 3D, que ele foi filmado mesmo em 3D, não foi convertido, durou 9 semanas, ao contrário dos outros filmes todos, que duraram só 6 semanas. Pô, cara, 9 semanas de gravação é pouco, né, rapidinho. Ah, não, eu acho que é bem tranquilo, né? O pessoal já sabe, né, o que fazer, não tem maior surpresa de roteiro, não tem, o ator tem que estar bem, tem que fazer isso, não, acho que eles montam um maquinário. Coisa mais difícil deve ser montar um maquinário mesmo, das armadilhas, preparar cenário, depois que isso está pronto. Vale lembrar que tem Jogos Mortais que se passaram em 2, 3 salas, o filme inteiro, então... Isso é pra eles, e ainda mais no sétimo, eu acho que eles já dão mais do que sabendo como fazer as coisas, né? É, a galera tá acostumada. Esse diretor eu não conheço, cara. Ele só fez Jogos Mortais, esse... Como é que é o nome do rapazinho aqui? Kevin Guelter. Ele só fez Jogos Mortais, cara? Vamos consultar nosso amigo. Vamos consultar nosso amigo Imde. Imde. Cadê o diretor? Cadê? Ele dirigiu Jogos Mortais 6. É, ele editou o Donnie Darko. Olha. Meu Filho das Selvas. Bom, o cara trabalhou mais como editor do que tudo. Ele editou desde os filmes do Ernest na década de 90 até Jorge, o Rei das Florestas 2. É isso, ele tem 4 filmes, pelo que eu tô vendo aqui, como diretor. Os Jogos Mortais do Final, os 6 e 2 curtas-metragens. Parece que tá envolvido nos Jogos Mortais desde o primeiro. Seja na produção, seja em pequenos detalhes. Ele sempre conheceu a franquia e chegou pra fechar, passaram pra ele. É, o cara familiarizado, né? O cara tá ali já, acostumado. É. E, cara, você assistiu o trailer do filme? Cara, assisti, é tenso. É tenso, eu não, né, consegui assistir no cinema em 3D. Não tá tendo muito filme em 3D, né? Não vão passar o trailer em 3D em filmes que não são 3D. Não, é. Eu assisti o trailer em 3D no Resident Evil. Tá bacana, cara. O 3D tá bem feito. E vai ser aquela sensação mesmo do sangue voando na tua cara. Porque é bem isso. Parece que os produtores, eles assistiram o primeiro Jogos Mortais convertido em 3D. E eles ficaram malucos, né? Com a possibilidade de fazer em 3D. Já era moda, né? Então, quando eles viram, eles ficaram doidos e, pô, não. O 3D tem que ser em 3D. Tem que ser em 3D de qualquer jeito. Uhum. Eu acho que é uma boa. Eu acho que funciona. Eu acho que eles conseguem. Não, eles já conseguiram, né? Já tá com 17 milhões de bilheteria. Não, 22. Custou 17, já ganhou 22 no primeiro final de semana. Ixi, então já conseguiram. Tudo que eu falar aqui é irrelevante com relação ao filme. Então, cara, pra gente fechar, qual é a sua nota de expectativa aí baseada no trailer que você viu? Cara, minha nota de expectativa, mesmo eu sabendo que é uma chance de eu não ver no cinema, eu vou ter que fazer um mutirão, pegar todos os filmes pra assistir. Acho que a minha nota de expectativa é no mínimo 7. Vou botar 7,5, porque eu fico interessado em sagas que funcionaram no cinema. Não tenho como mentir, não. E pelo trailer já tá um pouco lá em cima. Então você deu 7,5, né? Isso. Cara, eu vou te falar, eu vou dar 8, cara, porque eu vi o trailer realmente. Eu não gosto, mas eu tenho que admitir que deve ser bom, né, pra quem gosta. Não é sucesso por coincidência, que nenhum filme vai chegar no sétimo filme, né, só por coincidência, entendeu? Tem que ter alguma coisa que agrade ali. Não me agrada, paciência, entendeu? Mas eu vou acabar vendo. Eu não vi todos, mas eu vou ver porque, como eu disse antes, eu acho o roteiro muito interessante. E eu quero ver se vai fechar bem amarradinho, se vai ser bem fechado o roteiro. Eu tenho essa curiosidade. É, a gente não tá mais naquela fase de Hollywood, do Batman do Schumacher, né? Que é só o Batman era um nome e a Warner injetava dinheiro e mandava fazer os filmes. Não, a gente tá numa fase atual que as produtoras estão correndo atrás pra alguém terminar o filme e as pessoas querem fazer o filme. Então, eu acho que esse é o exemplo típico de como fazer uma franquia explodir no cinema, né? É, realmente. Espero que dê tudo certo. Não sei se eu vou conseguir já assistir na estreia. Eu acho que nesse primeiro final de semana eu não sei se eu consigo, mas eu vou tentar assistir. Depois eu comento se foi superada ou não a expectativa. É, e lembrando que por ser em 3D, por ser um filme que ocupa bastante salas aqui no Brasil, inclusive, uma semana depois não é ruim, não. Inclusive porque a gente vai falar o próximo que a gente vai falar, sofreu bastante de tempo de estreia. Né? Oh, esse sofreu, hein, cara. É, então vamos lá pro sofrido. We're Pois é, olha só, agora vamos falar de uma coisa que invadiu mais mídias do que se podia. Vamos falar rapidamente do Scott Pilgrim, que chegou invadindo os jogos com sua versão de porradaria online, que invadiu as trilhas sonoras eletrônicas com a Anna Managuchi, com música eletrônica no estilo chiptune, invadiu as nossas livrarias de uma maneira mal distribuída, e agora vai invadir a tela do cinema. Vamos falar do Scott Pilgrim Contra o Mundo. Esse filme sofreu um parto pra sair, né, cara? Pois é. É engraçado que eu tive amigos meus que tiveram acesso, como você, né, no Festival do Rio de Janeiro pra ver o filme, e levaram jornalistas, e o pessoal falou que ninguém queria ver o filme pela sinopse, né? Você não consegue vender esse filme pela sinopse, só se você já tiver interesse desde o início, mas um jornalista não vai sair de casa pra ver esse filme, um intelectual não vai, mas ele se surpreende, que dizem que a linguagem cinematográfica é muito eficiente, o jeito que o cara fez o filme é muito autossuficiente, o filme funciona, né? É bom, cara, vamos falar rapidinho do trailer. Quem viu, foi o que você falou, né? Quem viu o... quem lê a sinopse, que a gente não leu ainda, a gente pode até ler agora, vou dar uma lida rapidinho aqui, conta a história do Scott Pilgrim, que é o Michael Cera, né? Tem 23 anos e integra uma banda de colégio, e vive trocando de emprego, faz ele tá com namoradinha e tal, e ele se apaixona, cara, perdidamente pela Ramona Flowers, que é Mary Elizabeth Winstead, e ele se apaixona perdidamente por ela, e pra conquistá-la, cara, pra conseguir namorar com ela, ele vai precisar derrotar a Liga dos Ex-Namorados Malignos, que ela tem os 7 ex-namorados dela, e, pô, você lendo isso, pô, porra, não é um filme sério, né, cara? Mas o trailer, cara, vou te falar, foi um dos melhores trailers que eu vi, assim, no último ano, assim, o trailer convence aí no cinema, porque a edição do trailer tá muito boa, e a edição do filme segue aquele ritmo alucinante, é muito, muito bem editado, assim, sinceramente, assim, não é demagogia, não. É papo de que eu acho que merece até de ganhar. Mas dá uma concorrida no Oscar, cara, porque a edição é muito, muito, muito boa. A edição conta a história. A edição tá fantástica. Eu acho que a gente precisa de uma premiação meio termo entre a MTV e o Oscar. Algo que implique bom gosto e um pouquinho de diversão, porque a MTV é uma bagunça. Provavelmente, eu aposto que esse filme vai, como não vai ter, eu não sei se vai ter algum da saga Crepúsculo no meio, mas eu acho que esse filme tem que papar tudo que tiver na MTV. Ele é MTV, né? O filme todo parece a MTV do jeito que ela devia ser. É, essa geraçãozinha, né, cara? Bem a cara da geração mesmo, porque, cara, quem... não vou dizer nasceu, né? Mas quem viveu nos anos 90 vai se identificar muito com esse filme. Assim, quem tem na casa de 20 e pouco aí vai se identificar demais, porque aquele estilão, os efeitos especiais estão um estilo videogame, assim, videogame de porrada, tipo, Street Fighter e tal, e tá bem aquele as onomatopeias, e o filme inclusive, cara, eles receberam autorização da Nintendo, cara, pra usar na trilha o tema de Zelda, cara. Ah, pô, e a Nintendo é chata com isso, pô, muito legal. O diretor, ele escreveu uma carta pra Nintendo, não foi um e-mail, ele escreveu uma carta e ele disse que considerava essa música, era a rima dessa geração. Ele deve ter escrito, deve ter escrito à mão. É, selado com carta cera, né? Cera, com o selinho do Zelda, cara. Mandou bem, o cara mandou bem. E uma cena muito engraçada também no filme, não é nem spoiler, porque isso já saiu antes, é que, pra quem conhece também, tem uma piada que nem todo mundo vai pegar, que de uma viradinha pra uma cena de outra, toca aquela mesma viradinha do Seinfeld, cara. Puta, fantástico. Ah, que bacana. Faz isso. Isso é uma bichona! We are Sex Bob and we're here to make you think about death and get sad and stuff! Cara, o diretor, ele mostrou o corte bruto, né, do filme pro Tarantino, pro Kevin Smith e tal, e os diretores também gostaram muito do que viram. Essa galerinha não é só papo do Ian, que não é especialista, não. A galera que é especialista, que trabalha com isso, também curtiu a edição do filme. Não, e o cara sabe, né, o Hot Fuzz e o Shaun of the Dead, já, o Shaun of the Dead já é um trabalho de portfólio. O cara conseguiu fazer uma comédia bem humorada dentro do universo do Romero, sabe? O cara se... O Romero não consegue fazer um filme tão bom quanto ele. O Hot Fuzz também, né, cara? Que tem um título muito bacana em Portugal, sabe qual é? Qual? Esquadrão de Província. Ah, que ótimo. Que é uma província mesmo, né? Cara, que ótimo. Um abraço para os nossos ouvintes portugueses, né? Que tem a criatividade incrível para nome de filme. cara, o orçamento do filme foi 60 milhões e o filme, eu não sei qual foi o faturamento total dele, cara, mas sei que não foi sucesso, não. Então, inclusive, por isso que rolou essa novela toda, que o filme nem ia estrear no Brasil, ia sair direto pra DVD. Nos Estados Unidos mesmo, o filme teve coisa quase inédita, cara. Teve campanha de jornalistas que assistiram o filme, a crítica foi positivíssima, foi muito boa a crítica, e os jornalistas estavam fazendo campanha: olha, galera, vão assistir esse filme precisa se pagar, vamos lá, vamos pro cinema. E uma coisa que eu nunca, não me lembro de ter visto isso, assim, os jornalistas, os críticos pedindo pro público ir ao cinema, que o filme merece, entendeu? Eu acho que, assim, o problema que eu já ouvi em vários RapaduraCast é que o filme tem que se pagar na bilheteria, né? Não interessa o dinheiro que ele faça depois. É, justamente. Mas eu acho que ele vai fazer dinheiro depois, o pessoal vai fazer box do filme com os quadrinhos, com bonecos, com um voucher pra você baixar o jogo. E depois que você falou esse negócio do pato, tem que agradecer o Thiago Siqueira do RapaduraCast, que começou justamente a campanha do Scott Pilgrim no Brasil. O cara teve bolas, bolas nerds, bolas pixeladas, vamos dizer assim, e trouxe pra gente, né? Porque senão só o Ian que ia ver no Festival do Rio de Janeiro, porque o filme já tava marcado pra ser trazido pro circuito, né? É, cara, uma coisa, uma característica que me marcou muito lá no festival, eu vi muitos filmes durante o festival, né? É que, não sei se a galera já frequentou filme de festival e tal, às vezes a cópia, ela não vem legendada. A legenda não tá gravada no próprio filme. Que o filme, gente, o pessoal pode estar com essa impressão, mas ainda hoje a maioria dos filmes vem em 35mm, aquele rolo gigante. Não é num DVDzinho que chega no cinema, não. Ainda é aquele rolo imenso. E a legenda, ela é queimada na cópia, né? Naquele filme, naquele rolo de filme. É por isso que a legenda branca não dá pra fazer a legenda com contorno se a projeção não for digital. É, justamente. A legenda tem que ser branca porque ela é queimada ali. Ela é uma parte do filme que tiraram, entendeu? Recortaram mesmo. Então, a maioria dos filmes que vêm, os filmes que são mais alternativos, eles não vêm com a legenda na cópia. Porque o filme roda o mundo todo, então você não pode... A mesma cópia, né? Roda o mundo todo. Você não pode ir lá queimar uma legenda em português se o filme vai passar em outro lugar depois ainda. Então, os filmes vêm com a chamada legenda digital, que é uma outra tela embaixo da tela do cinema, uma tela menor, lógico, né? Que um outro cara com outro projetor vai estar lançando só a legenda ali, entendeu? O cara sincronizadinho direitinho com o filme, mas tal. Tem um cara que só faz isso, que lança a legenda, e a maioria dos filmes vem assim. E geralmente os filmes que vêm assim são os filmes que não vão sair no cinema, entendeu? Os filmes não vão passar mesmo. E quando eu vi Scott Pilgrim, poxa, a legenda tava queimada no filme, no próprio filme. Aí quando eu vi isso, eu falei, puta, o filme vai sair. Porque os caras não iam mandar uma cópia pro Brasil, legendar a cópia no próprio filme direto, se o filme não fosse sair. Entendeu? Então isso aí foi uma prévia que eu tive, que eu falei, pô, o filme vai sair, não importa quando, mas o filme vai passar no cinema, porque ele não ia gastar esse dinheiro à toa. E acabou que o filme vai passar. É, eu acho que foi comentado em algum Nerd Drops que um dos grandes motivos que o filme simplesmente não passou foi que o James Cameron foi relançar o Avatar aqui no Brasil, né? É, foi justamente, cara. O filme estreia dia 15 e o James Cameron resolveu botar o Avatar pra voltar dia 15. Então ninguém queria competir com o dia 15. Tanto que se você ver, acho que só estreou o Avatar no dia 15, cara. Mas ninguém... Pois é. E eu trabalho, volta e meia, com essas produções, com cinema, e o pessoal diz, é porque é cordialidade. Se você não... A Fox quase nunca tem esses hits, né? Como os filmes do James Cameron e a saga Star Wars. E hoje em dia os X-Men. Então se você não ceder na hora que você precisar, a Fox não vai te ceder cinema. Ela vai botar o Wolverine em 8 salas, mas não deixa você ter uma. Então... Cordialidade e um pouquinho de medo, né, cara? Eu acho que ninguém ia querer competir com o Avatar. Acho que é uma competição meio desleal. Mas o Avatar não chegou perto do que queriam, porque um tal de Nascimento com uma tropinha aí tava no cinema. Ah, garoto. Esse cara aí veio pra pé na porta e soco na cara, né? Eu tava em São Paulo, na porta do cinema, na porta do shopping. Tinha placa. Atenção, todas as sessões de Tropa de Elite está esgotado. Mas o Avatar era o único filme que tinha ingresso no dia. Fiquei impressionado com isso. Voltando ao Scott Pilgrim, o que mais tem de vai ser comentado aqui a respeito do filme? Cara, acho que não tem mais nada, né? Ah, tem uma coisa. Por favor, vão ver esse filme no cinema. Eu sei que é tentador dar um outro jeito, mas vão. Se vocês gostaram, vão e vejam o filme no cinema na telona, com som alto e tal. vão lá, porque vai ser divertido. Ajudem que esse tipo de filme, talvez não seja o primeiro, talvez não seja o último, que esse tipo de filme continue aí pra gente, né? É, bom, cara, olha só, vou te falar, hein, cara. É filme pra cinema. É um filme que você vai ver em casa, você pode ter uma televisão de 42 polegadas, um home theater e tal, mas, cara, é filme pra cinema. É um filme que, puta, ele pede um cinema, cara. É cinema mesmo, filme pipoca, filme divertido, o filme não é chato, né? Tem várias piadas que só quem é nerd mesmo vai pegar, mas o cara que não é nerd, ele vai rir também, porque a piada é engraçada, ela é mais engraçada pra quem conhece. Mas só que mesmo assim, cara, o filme consegue agradar todo mundo. Eu assisti o filme com uma galera, gente que não tinha lido o quadrinho, gente que tinha lido o quadrinho. É, a sessão, cara, a sessão do Rio, ela foi meia-noite de uma segunda-feira, ingressos esgotados desde 11 horas da manhã, cara. Veio gente de São Paulo pra ver o filme. São aí 600 quilômetros de distância, né, cara? É, então assim, se você é nerd, acha que sabe baixar filme, sincronizar legenda, você deveria, e você tá no Nerdrop, você deveria ir ao cinema ver esse filme. Faz esse favor pra gente. O filme merece, até pelo trabalhão que o Thiago Siqueira teve, a gente merece dar essa moral de assistir no cinema, né, cara? Depois do que ele ralou pra botar esse filme lá. Pois é. Bom, cara, infelizmente eu acho que o filme só estreia em São Paulo, né? Eu acho que ele não vai estrear em circuito nacional ainda. Ele ia estrear São Paulo e Rio, mas acabou que foi só pra São Paulo por enquanto. E, cara, ele deve vir, né, pro resto do Brasil, mas também o DVD dele tá marcado pra sair dia 15 nos Estados Unidos. Ele deve estar saindo um pouquinho depois por aqui. Que é uma pena, né, porque o filme saindo em DVD, automaticamente vão sair os DVD hip famosos e o pessoal vai ficar tentado a baixar. Mais uma vez a gente pede aí, galera, pô, vê se consegue, se o filme for passar na sua cidade, tenta assistir, galera de São Paulo, e dar essa força, porque de acordo com a bilheteria de São Paulo é que o filme vai ir pra outras capitais, outras cidades, entendeu? É, o pessoal tá dependendo disso. E vamos lá, cara, se você gosta do resto dos nerds do Brasil, você tem compaixão, você paulista vai lá, vai dar o seu dinheirinho pra assistir, pra ter mais esperança do filme passar no resto do Brasil. Ah, é, tem boatos de que vai estrear aqui em Brasília também, mas eu não sei, não teve cabine de imprensa, até porque a imprensa talvez já tenha visto, mas eu tô assim, quando eu fui pra São Paulo, havia boatos que ele ia estrear no fim de semana que eu estaria em São Paulo. Um dos motivos que eu fui pra São Paulo, agendei minha visita, era pra tentar marcar com os nerds pra assistir de galera, mas como não deu, não deu. Bom, e pra encerrar o papo de Scott Pilgrim, Vivacqua, eu não vou dar minha nota porque eu já vi o filme, então não tenho como dar uma nota de expectativa, né? Posso até dar uma nota do filme, mas de expectativa eu não posso dar mais. E você, cara, de 0 a 10, qual é a nota de expectativa que você dá pra Scott Pilgrim? 9,5, só pra ser cri-cri. Só pra ser cri-cri? Tirei meio ponto. É, tá bom, vamos falar que o filme também não é nota 10, não. O filme é muito bom, excelente filme, mas o filme também não é nota 10. Mas vamos concordar que o trailer faz parecer um nota 10. Não, eu teria dado 10 pro trailer, cara, vou te falar, o trailer eu achei fantástico. Viu como eu queria ser cri-cri? Você já começou. É assim que você quer participar de 3 casts por semana, cara? Pô. É desse jeito, polêmica, polêmica. Já avisei que vai dar merda isso. E vamos lá, tomara que o filme faça sucesso, arrebente aí no Brasil, porque o filme merece. Ó, e vale a pena outro motivo pra ver o filme, cara, que o filme tem aí, ó, no elenco tem dois super-heróis, né, cara? Tem o Chris Evans, que era o Tocha Humana e agora é o Capitão América. Tem 3 heróis, né? É, e tem o Brandon Rolf, cara, que foi o último Superman, né? Que está se redimindo comigo. Está se redimindo? É, eu descobri a tática pra gostar do Superman Returns. É uma cilada, viu? Ah, é? É o quê? Insônia? Não, não, não. Você assiste o Superman 1, você assiste o Superman 2 Director's Cut e assiste o Returns. O Returns é a continuação direta do Superman 2. O filme é perfeito. Funciona, é assustador. É sério. Até o filho dele tem a justificativa. É, eu vou tentar. Vou seguir. Não, mas é sério, assista. Melhora, porque o segundo é meio ruim por causa dos efeitos especiais. Mas depois que emenda o terceiro cresce, assim. Era 6,5 minha nota, foi pra 7,5. É, bacana. Vou tentar isso aí, depois eu conto. Então, galera, o Scott Pilgrim Contra o Mundo estreia no dia 5 de novembro, só em São Paulo por enquanto. Vamos pedir aí a Paramount pra levar pro resto do Brasil. E se você é de São Paulo, por favor, assista e comente aí o que você achou do filme. Um abraço pixelado pra vocês. É só o que eu sei falar. Pois bem, Diogo. E aí, o que, que você achou desse cast que você não ouviu ainda? Cara, eu achei surpreendente. Gostou? Realmente, eu concordo com a opinião de vocês dois sobre tudo que vocês falavam. Mesmo sem ouvir. Ah, que bom, cara. O Vivaco mandou bem, né, cara, na participação dele. O que, que você achou? Como integrante reserva aí, mandou muito bem. Então, galera, primeiramente, o nosso e-mail, já que não, ninguém manda e-mail, mas a gente vai falar assim mesmo, né? O nosso e-mail é trailercast@gmail.com, ou você pode fazer como a maioria das pessoas estão fazendo, que é postar comentários, né, Diogo? Diogo, antes de ler os comentários, vou fazer uma inveja no pessoal aí, cara. O que a gente vai fazer esse final de semana, Diogo? Só em São Diego, na Comic Con dos Estados Unidos, não? não, volta um pouquinho. Tá bom, a gente vai no Rio de Janeiro, a gente vai não, quer dizer, a gente é do Rio de Janeiro, coisa que não é tanta vantagem assim, né? Mas, pelo menos vai ter Comic Con aqui, dá pra gente ir no final de semana agora, privilegiar lá alguns astros do padrinho. Então, Diogo, primeiro comentário pra gente aí do último cast, que foi o resumão do que a gente perdeu. O primeiro comentário foi do Ralfs, não é isso? Ah, é, Ralfs 13, é. Ele tá perguntando o porquê das férias e se vai regularizar a partir de agora. Bom, agora regularizar, né? Agora tá regularizado já, tá tudo certinho. E aí, porquê das férias a gente explicou, né, durante o cast passado. Vamos lá, próximo comentário. Porque o nosso amigo Zero Cool que sempre comenta aí, quase sempre, pelo menos. Ele quase sempre comenta, um comentarista que comenta em blog, assim, é comentarista, não é comentarista, é? É, cara, é comentarista. Aqui, comentarista aqui, o Arnaldo César Coelho. É, ele é um comentarista, não é? Será que o Zero Cool também é um comentarista? É, cara. Imagina o Galvão e o Arnaldo César Coelho. Tô colocando aqui a opinião dele, comentarista. Ah, seria bacana, seria bacana. E o que, que o Zero Cool disse pra gente aí? Disse que... Pô, assim, colocou um pô, assim, pô. Que elogia filmes das corujinhas, não tem envergadura moral para falar mal de atividade paranormal. Ainda mais que dois, que é muito superior ao primeiro. Coisa que na minha opinião não quer dizer nada. Aí continuou falando. O primeiro não tem história. Já o 2 tem uma ligação muito bem amarrada com o primeiro filme e umas cenas de tensão absurdas. Tipo assim, Zero Cool, eu tenho uma outra concepção de cenas absurdas, mas tudo bem. Isso aqui vai respeitar a opinião de todo mundo. Entendeu? Pode ele ser muito melhor do que o primeiro, não quer dizer que ele seja bom também. Aí, fala aí, o que você acha desse comentário? É, o 2 eu não vi, né, cara? Eu não posso falar muita coisa, mas o 1 foi o que você falou. Ser melhor do que o 1, pra mim, não quer dizer nada. Ser melhor do que o 1 e uma moeda de 15 centavos, tal! Pra mim, é a mesma coisa. Não existe moeda de 15 centavos, podia falar de 10, né? Mas tudo bem. Não, vamos lá. A moeda de 15 centavos não mudaria nada. É. Entendeu? Entendeu? Por isso que ela não existe, né? Não, isso aí não faz a menor diferença. Então, ser melhor do que o primeiro filme também não faz a menor diferença. Uma moeda de 15 centavos. E o Rafs, cara, que foi, deu o primeiro comentário lá, Rafs 13, ele concorda aqui e acha que a atividade paranormal é ridículo de ruim e que pra quem realmente curte o gênero de terror, aquilo nem é filme. Bom, aí é a opinião dele também, porque, por exemplo, o nosso amigo, né, amigão nosso, Alexandre, ele se cagou de medo com a atividade paranormal, ele acha irado, ele, porra, fez a cabeça pra gente ver esse filme, né? Falou muito, cara. Falou tanto que eu tava vivendo. Assim. Uma filha errada é forte, filha errada da amiga. Mas eu tenho como concordar com ele que realmente, assim, é caso de caso, né? Mas esse filme não chega a ser um filme de terror e tal. Até porque eu acho que não se propõe a ser terror. Entendeu? Quem viu o filme de atividade tá numa forma de terror, eu acho que não é bem isso a proposta dele. Então, cara, tem um comentário feminino, olha que bacana, cara. Essa feminina é sempre bem-vinda, né, cara? É a Ira Croft. Será que... Mandar um abraço aí. Já fizeram essa piada, né, da prima dela, da Lara? É, acho que já fizeram essa piada, né? Eu vi essa piada no cast. É, cara, eu também não sei qual foi. Eu acho que foi no Nerdrops mesmo que... Bom, ela diz aqui. E aí, galera, sinto muito aos fãs de Atividade Paranormal. Minha irmã entre esses. Mas eu não achei nada de interessante nesse filme. Chega a me lembrar a chatice do Bruxa de Blair. Pô, olha só, Bruxa de Blair eu gostei, cara. Não concordo com ela nesse ponto. E ela diz aqui que ainda viu Atividade Paranormal 2, mas que recomenda mesmo Último Contato dos Imediatos 4. Ela diz aqui que adorou o Avatar em 3D, mas também não faz questão de assistir a extensão, que pra ela é só comércio, não é arte. Abraços, e um abraço pra você também, Ira Croft. Eu concordo com a série da Ira Croft. Achei que é realmente bom. É, deixa eu ver de novo aqui o comentário da Ira Croft. Desculpa aí, tá bom. Ira Croft. É, realmente, cara, eu concordo com ela, que ela falou de atividade paranormal. O Bruce Lee era um filme que eu gosto muito, pra mim, pra gênero, e além do mais, o Bruce Lee é um filme que assim, me assustou bastante, colocou bem tenso, coisa que a atividade paranormal não conseguiu. Quanto ao Avatar 3D, eu concordo com ela também, e não é tanto arte agora, mas comércio mesmo, mas a proposta do filme é comércio, é ganhar dinheiro, nunca foi arte. Sinceramente, acho que Cameron nunca pensou no Avatar como arte. Talvez alguns outros filmes dele sim, mas esse não. Foi realmente para arrecadar dinheiro. Eu acho que o James Cameron é um artista, e eu acho que Avatar é arte sim. E, por favor, Diogo, um comentário agora muito relevante, cara. O cara que deu uma moral pra gente aí, fez a lição de casa que a gente não fez. Dê aí o próximo comentário, Diogo, por favor. Olha, o Dmitry, nosso amigo da União Soviética aí. Odeio dar uma de espertinho, mas a informação pode ser interessante. Piranhas 3D, né? Na verdade, um reboot da franquia original, que foi composta por dois filmes. Piranha foi feito em 1978, dirigido por ninguém menos que Joe Dante, de Gremlins. Nele, um cardume de piranhas escapa de um laboratório de pesquisas científicas do exército e vai parar num lago, que é o Piranhas 2, Assassinas Voadoras. Ó, foi dirigido por James Cameron, nosso lendário. É um espetáculo trash, só que isso é possível. Mostrando esta espécie de peixe que vive em água doce, ele colocou aqui bem específico, que vive em água doce, nadando no mar, voando. O Piranha 3D foi um sucesso tão grande, a continuação já foi anunciada. É o nome, e o nome é mais infame que qualquer coisa relacionada a este filme. É Piranha 3D. Em 2D, né? 3DD, olha que bacana, né, cara? Piranha 3, que? Dungeons and Dragons. Ai, ai. Bom, então é isso, né, cara? Essa foi a leitura de comentários do TrailerCast episódio 5, né? E até semana que vem, né, Diogo? É semana que vem, da próxima vez, se vocês puderem também parar um pouquinho e mandar e-mail, vai ser bem legal. Ah, só explicando uma coisa antes de a gente se despedir, que o Diogo tá falando assim baixinho, com essa vozinha assim, porque a gente tá gravando 1 da manhã e a mãe dele tá dormindo do lado dele, então... Você tá assim, é quinta-feira mesmo. E vamos tentar gravar mais cedo da próxima. Valeu, Diogo. Valeu. Abraço pra galera. This song is called I Am Sad, So Very, Very Sad. So sad. Thank you.